Alguém há de pagar o teu desprezo. Alguém há de sofrer o teu desdém. Alguém há de vergar o teu peso do mal que sinto por gostar de alguém. A minha boca.